Lição 11. Congestionamento nas cidades. O congestionamento é um dos principais problemas das cidades grandes. Ele gera poluição atmosférica causada pela queima dos combustíveis dos veículos. Os congestionamentos também fazem com que as pessoas percam mais tempo para ir de um lugar a outro. Os mais prejudicados são os moradores da periferia, que chegam a gastar 2, 3 e até 4 horas por dia para ir de casa ao trabalho. A cidade de Lisboa é demasiado barulhenta. Atualmente, os bairros lisboetas estão longe de ser considerados silenciosos devido ao intenso tráfego automóvel. Consequentemente, os níveis de ruído aproximam-se já dos limites humanamente consentidos. Em certas zonas da capital e a determinadas horas, o ruído ultrapassa mesmo o que o ser humano pode consentir em termos de saúde, facto que está a preocupar a direção dos serviços da qualidade do ar e do ruído, dependentes da Direção-Geral do Ambiente. Segundo um estudo elaborado em Lisboa, ficou provado que a Estrada da Luz é uma das áreas mais ruidosas, onde, na hora de ponta da manhã, das 8 às 9:30, o ruído chega a atingir os 81,7 decibéis. Uma vez que, como se sabe, níveis de ruído superiores a 80 decibéis podem afetar a saúde, a poluição sonora é neste momento um assunto prioritário para a Secretaria de Estado do Ambiente.